pontos turísticos e rede hoteleira, será ampliada aos aeroportos. Além do inglês, há guardas que falam espanhol, francês, italiano e alemão. Seria bom ceder alguns deles à delegacia especial de atendimento ao turista, que nas últimas ocorrências registrou falta de policiais que falassem ao menos uma outra língua que não a português. 8:29, 8:23. Saúde e meio ambiente. Bom, e ainda nessa semana dedicada às reflexões sobre meio ambiente, se imagina esse parque, a beleza desse parque. Só lendo a descrição, eu já fiquei encantada, com vontade de conhecê-lo. Ele fica na Serra da Mantiqueira, dentro aqui do estado do Rio de Janeiro, e faz limite com o estado de Minas, onde tem o Rio Preto, que é um divisor dos dois estados. É o Parque Estadual da Pedra Selada, que abrange os municípios de Resende e Itatiaia. Delícia de lugares. Nesse de Resende começa, é onde praticamente começa o acesso a esse parque. E é sobre as belezas desse paraíso que estão aqui. Também está aqui dentro do Rio de Janeiro, que eu converso agora com o gestor do Parque Estadual da Pedra Selada, Rodrigo Rodrigues, geógrafo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Luísa. Tudo bem? Olha, você deve estar muito melhor do que nós todos, né? Porque numa área dessa, a tua descrição me encantou ontem. Né? Você chega no alto da Serra do Visconde de Mauá, segue em direção à Pedra Selada, vai passando pela Cachoeira da Fumaça, ou seja, é um paraíso esse lugar, que eu não conheço ainda. Ah, mas vai ter oportunidade de conhecer. Me diz uma coisa, o carioca conhece o parque? Olha, o carioca, de certa forma, ele conhece, porque a Pedra Selada já é um clássico em termos de atrativos de natureza aqui na região de Visconde de Mauá, né? Só que com a criação desse parque, a gente tem muito mais mecanismo institucional para estar justamente estruturando esse parque e estar publicizando ele de forma muito mais intensa, uhum, e muito mais abrangente, para, uhum, que cada vez mais o carioca, né, que naturalmente tem uma cultura mais praiana, mas que ele também desperte para a grande quantidade de parques que a gente tem no estado do Rio, que são parques que vão desde ambientes de montanha a ambientes costeiros. Desde quando ele virou um parque estadual? Ele virou um parque a partir de 18 de junho de 2012, através de um decreto, né? E a gente então completa um ano de criação, agora em 18 de junho próximo, né? E o parque está se estruturando, né? Em vários aspectos, né? Inclusive em um aspecto que é desafiador nessa região, que aí é vizinha, a vizinha, né, o Parque Nacional de Itatiaia, que são as queimadas, né, Rodrigo? Exatamente. As queimadas são uma situação que tem tanto um caráter cultural, né, que também passa, a partir do momento que você tem uma legislação mais restritiva, inevitavelmente esse caráter cultural ele pode adquirir um caráter criminoso, e há também uma certa predisposição pelo tipo de vegetação da região a incêndios de causas naturais. Quer dizer, não é pelo fato de que a queimada há 100 anos atrás era algo cultural, não é pelo fato de que é cultural, de que é correto, né? Então a nossa função também é estar orientando, é estar trazendo informação para as comunidades no entorno do parque e esclarecendo sobre as consequências do ponto de vista da biodiversidade, as consequências ambientais dessa prática de queimada e as consequências legais também para quem está praticando esse tipo de atividade, que não é permitida no estado do Rio de Janeiro. A queima de lixo geralmente que acaba provocando isso, né? A queima do pasto para renovação, uhum, né? Que destrói o solo. A gente não tem um problema do lixo diretamente, porque é uma região rural, né? Tirando Visconde de Mauá, mas boa parte da região que abrange o parque é uma região de baixa densidade demográfica. Então a questão ali mais é o incêndio por conta do manejo do próprio pasto, né? Uhum. mas isso vem sendo coibido também através da parceria com o Instituto Chico Mendes, né, que é o órgão federal que cuida do Parque Nacional de Itatiaia, que é o nosso vizinho aqui. Então a gente tem várias parcerias nesse sentido. E faz a fiscalização desse tipo de coisa, orientação, enfim, de educação dessa cultura. Essa é uma cultura que ainda acontece, mas que ela praticamente destrói o solo, né, Rodrigo? Exatamente, destrói o solo, né, e como consequência também esse tipo de prática de queimada acaba por avançar na floresta, né? Nós temos uma Mata Atlântica hoje muito frágil, né? muito incipiente, né? Embora dos 7% de Mata Atlântica remanescente no Brasil, o Estado do Rio de Janeiro ele é responsável por 17% desses 7%, ou seja, praticamente um quinto do que sobrou da Mata Atlântica no Brasil está no Estado do Rio de Janeiro. Uhum. E a criação de mais parques e de mais áreas de proteção vão justamente no sentido de estar promovendo a regeneração desses corredores florestais, até mesmo porque a Mata Atlântica ela não só é um patrimônio nacional, como é um patrimônio mundial, reconhecido, né, como reserva da biosfera, reconhecido legalmente pela Unesco. Bom, e o parque ele tem mais de 8 mil hectares, que dá em torno de 84 quilômetros quadrados, fica aí praticamente dentro de Mauá, né, esconde Mauá. Que atrativos o parque oferece para quem queira aproveitar um final de semana, conhecer esse lugar que, a meu ver, deve ser belíssimo? Bem, Neide, o parque ele tem alguns atrativos naturais, né? A própria subida da Pedra Selada já é um clássico consagrado no cardápio de atrativos de turismo de natureza aqui da região de Visconde de Mauá. Mas como o parque também abrange a parte do pé de serra, justamente na localidade da Capelinha e da Serrinha do Lambari, que é uma área de proteção ambiental municipal, ou seja, é mais uma blindagem na proteção da biodiversidade, você tem a subida da Pedra Selada, que tem belíssimos cursos d'água e cachoeiras ao longo da subida da pedra, e você também tem trilhas e cachoeiras magníficas no setor do parque, que fica localizado na Serrinha do Lambari, exatamente antes da subida da RJ163, que é a Estrada Parque, que liga Resende, Penedo, a Visconde de Mauá. Afora isso, existe uma política do Estado de estar implementando algumas atividades para estar enriquecendo o atrativo turístico na região, como, por exemplo, uma estrutura voltada para observação de aves, né? É a terceira maior fonte de geração de receita em turismo de natureza no mundo. Observação de aves no Brasil agora está ganhando força. E a Serra da Mantiqueira é um dos principais epicentros de concentração de mais de 400 espécies da ave fauna, não só brasileira, mas migratória. Migratória porque nós temos aqui um clima subtropical de altitude, né? Então é um clima temperado, então todas as aves que migram do Canadá e da América do Norte encontram na Serra da Mantiqueira um ambiente confortável, semelhante ao que elas possuem no Hemisfério Norte. É muito bacana, você tocou no assunto, o brasileiro ainda não tem esse hábito assim desse turismo à procura de observação de aves, mas realmente pelo mundo é uma área muito explorada turisticamente e que tem um público bastante interessante e economicamente também em termos, vamos pensar em termos de sustentabilidade, se precisa de recursos para isso. Então eu cheguei a conhecer grupos de alemães que num determinado momento que eu fui a Costa Rica conhecer os projetos de sustentabilidade, um grupo de alemães lá dentro de uma toca na Costa Rica, dias observando os pássaros daquela região. E sempre, e descobri que todos os anos esse grupo vinha ganhando novos adeptos que fazem esse trajeto ao longo do mundo, simplesmente para observar, para observar os encantos, né, da fauna, da flora pelo mundo, especialmente os observadores de pássaros. É muito bacana esse tipo de investimento, vale a pena, né, Rodrigo? Exatamente, Neise, porque a observação de aves é um turismo de muito baixo impacto, né? Porque é um turismo de contemplação, ao mesmo tempo as pessoas estão fotografando, né, e colecionando as suas espécies, não presas em cativeiro ou nas gaiolas, mas sim registradas através de fotografias, né? A própria melhoria na fotografia, que hoje você tem um recurso digital, você tem uma informática que dá um suporte, você então tem uma produção de imagens muito mais acessível ao público em geral do que há 30 anos atrás, que você tinha que ter um equipamento profissional, pesado, e que poucas pessoas tinham acesso. Então eu acredito que também a evolução das tecnologias, da informação, da mídia, da fotografia, da informática, isso acaba, eu acho que, proporcionando uma gama de possibilidades que o usuário desses parques eles passam a ter, no sentido de estar capturando cada vez mais cenários, né, da fauna e da flora. Agora, Rodrigo, você disse para mim que essa parceria, essa ligação com o Instituto Chico Mendes, ela é fundamental, principalmente porque você tem 84 quilômetros quadrados de mata, com aves, com vegetação ainda nativa, e você precisa ter uma segurança nessa área, né? Para conter ainda os devastadores ambientais, o próprio homem que ainda procura caça, infelizmente, aqui no estado do Rio de Janeiro. Exatamente, Inês. O parque foi criado numa área onde anteriormente toda essa região aqui da Mantiqueira está inserida na área de proteção ambiental federal da Mantiqueira, né? APA Mantiqueira. Né? E o parque, na verdade, ele está inserido dentro dessa APA. A APA Mantiqueira, inclusive, esse ano ela fez 28 anos de criação, né? O aniversário dela foi exatamente há 3 dias atrás. Nós aqui em Visconde de Mauá estamos com uma programação da Semana da APA Mantiqueira, com várias palestras e oficinas, onde esse parque estadual recém-criado também foi convidado a estar participando de algumas discussões, de algumas palestras, com a parceria também do SEBRAE, que tem uma preocupação em estar enriquecendo o trade turístico de forma ordenada na região. Né? Então nós estamos dentro de uma área de proteção ambiental federal, e a criação de um parque reforça mais ainda, né, a necessidade dessa integração das unidades de conservação da natureza federais e estaduais. De modo que a área de proteção ambiental da Serra da Mantiqueira, ela é interessante porque ela abrange os estados de Minas, Rio e São Paulo. Né, e a gente passou então a trabalhar com o conceito de mosaico de unidades de conservação. Né, no estado do Rio de Janeiro nós temos alguns mosaicos, o mosaico carioca, que são os parques e as APAs da região metropolitana do Rio de Janeiro. Nós temos o mosaico central fluminense, que abrange a região ali de Friburgo, Guapimirim, né, a região que é um grande manancial de abastecimento de água, por exemplo, para o Rio de Janeiro. E nós temos aqui o mosaico Mantiqueira, que faz essa união entre as esferas estaduais, Rio, Minas e São Paulo, em parceria também com a esfera federal. Qual é o horário de funcionamento do Parque Estadual da Pedra Selada, Rodrigo? Bom, Neide, a gente está implementando, a partir desse ano, as estruturas físicas, porque a própria subida da Pedra Selada, ela já era culturalmente conhecida, né? Mas agora com a presença do Estado a gente criou condições para estar estruturando, né, uma sede, um centro de visitante, as edificações para dar apoio ao turista. Atualmente nós estamos funcionando aqui na Vila de Visconde de Mauá, numa sede provisória, né, enquanto as nossas estruturas começam a ser construídas a partir desse ano. Outra coisa muito importante é que a partir deste ano também a gente vai dar início à execução do nosso plano de manejo. O que é um plano de manejo? É um diagnóstico semelhante a um plano diretor que as cidades fazem. O plano de manejo, de certa forma, é um plano diretor da natureza. Então, em cima desse diagnóstico, que é social e que também é de fauna, flora, geologia, hidrologia, a gente vai conseguir ter um olhar mais preciso, um olhar mais profundo sobre a região, para justamente estar viabilizando as estruturas físicas, para estar cada vez mais oferecendo estrutura e apoio aos nossos parques estaduais. Bom, só para finalizar, eu vi que você é uma pessoa completamente envolvida, sua vida profissional, aí sua vida pessoal, envolvida, pude dar uma olhadinha no material que você mandou, envolvida com a causa ambiental. Como é que é juntar o útil ao agradável? Porque você tem que morar aí, né, Rodrigo? Fazer esse sacrifício, né? Eu não diria que é muito sacrifício, não. Tô brincando com você. Na verdade, eu frequento a região desde 1988, né? Tenho pesquisa realizada em nível de doutorado no Parque Nacional de Itatiaia. Sou um frequentador assíduo aqui da Mantiqueira, né? E devido a essa relação intensa que eu tenho com a região, eu acabei assumindo a gestão desse parque aqui, por se tratar também do conhecimento mínimo que eu teria que ter da região, dos aspectos naturais, culturais e sociais. E aí realmente é aquele velho ditado, né? É o olho do dono que engorda o gado. Né? Então eu vim aqui para a região ainda no ano passado sem a devida estrutura, mas em tempo recorde nós conseguimos alavancar as estruturas mínimas para estar fazendo a gestão plena desse nosso parque. Mas é uma delícia, né? Confessa, Rodrigo. Exatamente. Eu vou ficar aguardando a sua visita, tá, Neide? Tá certo. E dos colegas da EBC, que estão sempre dando apoio à causa ambiental, né? Vocês também são parceiros, né, em estar veiculando essas informações para a sociedade. E fica aqui o convite para você vir conhecer, né, as belezas naturais aqui da região de Visconde de Mauá e do Parque Estadual da Pedra Selada. Combinado, já falei com o Cláudio da Mata aqui, não vou deixar de conhecer, eu adoro esses parques também, acho que é uma iniciativa, são iniciativas assim que fazem a gente acreditar que para frente, né, a minha neta vai ficar feliz da vida, porque ela vai colher os frutos do que a gente está tentando com muita dificuldade, mas avançando numa base sólida em termos de educação, em termos de conceitos, quando o assunto é meio ambiente no Brasil. Muito obrigada, viu, Rodrigo, pela participação aqui no Redação Nacional. E com certeza a gente vai se conhecer em breve, porque eu quero conhecer realmente o parque. É uma das belezas aí que eu ainda não conheço do Rio de Janeiro, como carioca, carioca moradora em Niterói, tenho obrigação de conhecer. Até porque os meus olhos merecem essas belezas todas aí descritas por você. Um bom dia para você, viu, Rodrigo? Ok, muito obrigado, bom dia a todos os ouvintes. Eu conversei com Rodrigo Rodrigues, geógrafo e gestor do Parque Estadual da Pedra Selada, que fica na APA Serra da Mantiqueira. Olha só que delícia, com esse tempinho, vale a pena dar uma esticada até lá. Tem uma estrutura hoteleira muito bacana no entorno e o parque está recebendo a sua estrutura para que ganhe, né? Para que possa oferecer melhores condições até para a variedade de turismo que ele oferece. 9h42. Redação Nacional com Neise Marçal. Tema Livre, um programa que troca em miúdos os principais assuntos da atualidade. Um debate que você também pode participar. Tema Livre, de segunda a sexta-feira, às 10 da manhã. Produção Luciana Vale. A apresentação Luiz Augusto Golo.